Na madeireira Madenorte tem toda a qualidade, tem mais variedade, é pra lá que eu vou. Tem portas e janelas, tem portal e tudo em alizares. Na Madenorte é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou. Madeireira Madenorte, esse nome é forte, é pra lá que eu vou. Tem tudo em madeira para você que vai construir ou reformar. Temos madeira em geral e muito mais. Portas, janelas, alizares, tudo em madeiras. O que você precisar para sua construção em madeira, confira nossos preços. E olha só, nas suas compras à vista, o desconto é diferenciado. E a nossa entrega é bem rápida. Tudo para sua construção, portas, portais e madeira. Fale direto com Rosenir de Abreu. Telefone 992 2463968 ou 99230-7718, Avenida Belém, Bairro das Flores, em Tucumã. Madeireira Madenorte.